Estimados colegas, amigos e parceiros, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Depois de um feriado relativo à comemoração da data de início da luta armada, eis-nos cá para mais uma vez debatermos, manifestarmos as nossas opiniões nesse espaço que se pretende inclusivo, que se chama Debate à Sexta-feira. Para hoje trazemos como convidado o Sr. Adão Augusto, que é consultor, e que terá como tema da apresentação o desenvolvimento local e a participação da sociedade civil angolana. Certo? Não nos vamos alongar mais, teremos cerca de 20 minutos de apresentação, mais 25 ou 30 minutos de debate e poremos fim ao nosso espaço de debate dentro desse tempo. Muito boa tarde, caro colega e consultor Adão Augusto. O espaço é todo seu. Muito boa tarde. O nosso tema de hoje é desenvolvimento local e a participação da sociedade civil. Não trago uma reflexão propriamente dita, olhando só para o caso de Angola, mas olhar o desenvolvimento local a partir do ponto em que se foi sendo experimentado, a sua evolução e as tendências recentes, novas tendências. Falar do desenvolvimento local e a participação da sociedade civil, estamos a falar de dois temas que estão interligados. Não pode haver desenvolvimento local sem a participação da sociedade civil, e só a participação da sociedade civil não significa automaticamente o desenvolvimento local. Daí a minha introdução começaria a dizer que as especificidades dos locais conduzem ao reconhecimento da existência dos diferentes modelos de desenvolvimento local. Tanto assim que, ao analisar quais são os princípios teóricos do desenvolvimento local e qual a evolução recente e as tendências atuais, é conveniente ressaltar que é necessário ter em conta o seguinte. Primeiro, em matéria de desenvolvimento local, não existem receitas. As soluções não são transferíveis. E o intercâmbio da experiência ajuda a construir o nosso próprio modelo de desenvolvimento local. É inútil pensar que vamos fazer uma visita de estudo para o Brasil ou para os Estados Unidos e transportar o modelo que nós encontramos para aplicar ao nosso contexto. Isso não dificilmente funciona porque os contextos são completamente diferentes, as especificidades de cada localidade é diferente do outro. O desenvolvimento local deve ser obra dos próprios interessados. Se os atores locais não se interessarem no processo, dificilmente pode-se aplicar os conceitos de desenvolvimento local. Também, um modelo de desenvolvimento local muda, é dinâmico, porque ele muda no tempo, dado que deve adaptar-se, primeiro, às instituições específicas e também nos processos de mutação. E depois, em definitivo, pode-se afirmar que as estratégias de desenvolvimento local têm que ser constituídas para um dado território geometricamente variável, capaz de ser flexível para se adaptar às contínuas mudanças da sociedade moderna, tendo em conta o fruto da globalização, houve um impacto negativo no mercado de trabalho. Quer dizer que a estrutura do mercado, com a abertura, se nós sentimos isso depois da reestruturação política, passagem de um estado de presidência para o estado, para uma economia do mercado, houve um impacto direito. E se olharmos para a estrutura industrial de Angola, todas aquelas pequenas indústrias que existiam deixaram de automaticamente de existir. Devido a, primeiro, as mudanças tecnológicas que não foram acompanhadas. Segundo, os recursos humanos não estavam preparados para acompanhar a dinâmica e também não houve políticas eficazes para suportar a classe empresarial. Houve um processo de redimensionamento empresarial, mas as pessoas que herderam as empresas do Estado não estavam preparadas para uma economia de mercado. Daí a razão da falência de muitas empresas. Em termos de princípios teóricos do desenvolvimento local, a reflexão que eu trago é que o desenvolvimento local ou regional pensava-se mais em termos do exterior para dentro, em termos de fora para dentro, e não de dentro para fora. Por exemplo, como fazer um território relativamente atrasado no desenvolvimento global e não em termos de como alcançar o desenvolvimento global integrado e sustentável num dado território. Quer dizer que a visão do desenvolvimento não partiu dos próprios grupos, dos seus atores, mas simplesmente é como tirar sempre comparações, como eu, por exemplo, fazer desenvolver Angola comparando com os Estados Unidos da América, por exemplo, ao invés de como promover o desenvolvimento partindo da realidade local. As políticas tradicionais de desenvolvimento baseavam-se em modelos de crescimento concentrado que propunha favorecer a distribuição territorial através da utilização de recursos externos à área objeto de ajuda. Quando Angola abriu o mercado, podemos dar um exemplo, um pequeno exemplo, que havia a indústria de confecções, incluindo, condicionava o equipamento para as Forças Armadas. Mal Angola abriu o mercado, essa indústria entrou em falência porque as Forças Armadas passaram a importar os seus equipamentos. Mesmo aquele que essa pequena indústria aí do Kazem hoje ainda, que fabricava esses, por exemplo, os troféus, tornando, foi a falência porque anteriormente os principais clientes eram a polícia e as forças armadas e também a federação de várias modalidades deixaram praticamente revisitar o serviço a partir dessa indústria e não tinha outra alternativa senão fechar as portas. Este modelo de crescimento virado de fora para dentro foi também muito criticado nos países que experimentaram, porque defendia-se que o desenvolvimento quando um determinado território tem uma presença de indústria nas grandes cidades, era o sinônimo de desenvolvimento, de estar desenvolvido. Mas que ele provocava também grandes alternativas, grandes implicações, e foi altamente criticado devido a alguns fenômenos que ele foi apresentado. Primeiro, é que altera o funcionamento do mercado de trabalho, introduzindo um dualismo muito acentuado entre as zonas, uma zona em relação às outras. Quer dizer, que cria um grande, as assimetrias entre as cidades, as zonas, fica muito acentuado. Nós vimos, presenciamos um período, não só devido à guerra, mas também é notório o desenvolvimento desequilibrado, não desenvolvimento, mas um crescimento desequilibrado entre umas zonas em relação às outras aqui na nossa realidade. Também gera intercâmbios territoriais de fatores e produtos que reduzem o desenvolvimento potencial das áreas menos desenvolvidas em relação a outra, e finalmente é acompanhado pelas transformações culturais e institucionais de sobrevalorização, o crescimento industrial urbano, e monopoliza a entidade social, cultural e econômica de muitas zonas, principalmente as zonas rurais. Aqui queria dizer que os fatores de intercâmbio territoriais por exemplo, a cidade de Luanda, ou seja, a província de Luanda, em comparação com outras zonas do país, se tivermos que falar em termos de intercâmbio, praticamente não existe intercâmbio. Intercâmbio propriamente dito. Os pequenos intercâmbios que podemos observar se irmos numa economia informal. Tentar observar na economia informal, podemos observar pequenos intercâmbios em termos das iniciativas de pequenos agricultores, mas em termos de recursos humanos, recursos tecnológicos, não podemos falar ainda em intercâmbio regionais do nosso contexto. Em contrapartida ao modelo descrito, emerge, estamos a assistir pouco a pouco, talvez a nível das micro e também das pequenas intervenções de forma isolada, uma visão do desenvolvimento como estratégia territorial, buscada na utilização de recursos locais. Se vamos dar um exemplo, durante o período do processo eleitoral, ou se existir um programa, vamos dizer, no orçamento, quando se aprova o orçamento geral do Estado, se olharmos nos programas de investimento público, vamos olhar grandes linhas com programas atrativos para o empresariado nacional, ou seja, para a classe empresarial. Mas, na realidade, esses serviços não Quer dizer que essa oportunidade que deveria servir para impulsionar o empresariado local, acabam ser aproveitadas pela qual beneficiado a classe empresarial estrangeira. Quer dizer que criamos, no fundo, condições para exportação de divisa, não só do ponto de importação dos produtos já manufaturados, mas também criamos condições para exportarmos divisa através de pagamento de consultores externos, de contratação das empresas externas que podem fazer o trabalho que uma empresa local poderia fazer. E tudo isso acaba desvirtuando um pouco daquele discurso em termos de uma visão do desenvolvimento local baseado na estratégia territorial. A reflexão sobre os casos da industrialização endógena e as críticas ao funcionamento do modelo tradicional permitiram a conceptualizar uma forma alternativa de defender os processos de desenvolvimento a partir do potencial ou de recursos endógenos de cada território. Não temos programas ou políticas definidas a partir do local. Se tivermos que fazer uma reflexão mais ao fundo, bom, para quem vive em Luanda, assiste vários programas, mas esses programas não são da iniciativa dos municípios ou dos governos provinciais. São programas que são políticas locais, por uma política visada para o local, mas de iniciativa central. Se partirmos dessa base, podemos dizer que não existe um único modelo de desenvolvimento local. Podemos sublinhar alguns elementos teóricos que são comuns em grande maioria dos países, ou seja, dos modelos de êxitos existentes na atualidade, então, daqueles modelos que já tiveram algum sucesso em alguns países, principalmente os países da América Latina. Primeiro, as estratégias de desenvolvimento local têm como objetivo o desenvolvimento e a reestruturação do sistema produtivo, o aumento da capacidade de criação de empresas e de geração de emprego e melhoria do nível de vida da população. Nesta reflexão, se olharmos na nossa realidade local, não vamos encontrar alguns indicadores que estão aqui, que é a reestruturação do sistema produtivo. Hoje não temos um espaço, quer dizer que a nível no Sistema Nacional de Planeamento não está definido o espaço onde cada província ou cada município pode decidir o modelo de produção, quer dizer, do seu espaço, o que é que ele quer priorizar como referência da produção para contribuir na economia. Ponto 2. A vertente econômica do desenvolvimento local consiste em criar, dentro de um dado território, a capacidade necessária para fazer face aos retos e oportunidades que se possa representar a uma situação de rápida mudança econômica, tecnológica e social. Então, na vertente econômica, Sentimos que deveríamos, no nosso contexto, se quisermos caminhar para o desenvolvimento local, criar capacidades necessárias, okay? A capacidade de recursos humanos e também capacidade financeira para intervir nos projetos que possa criar, provocar essas mudanças sociais. É só para dar um exemplo, existem várias administrações municipais, por exemplo, que foram instaladas no sistema de rede, pararam de funcionar porque não têm capacidade de manutenção. É só para uma bolha, sabe, desse tipo. Isso é verdade. Os agentes de política de desenvolvimento local são as autoridades públicas. No nosso caso, podemos dizer que deveriam ser as autoridades públicas, os empresários, os atores socioeconómicos locais e não só a administração do Estado, no geral, e as grandes empresas, como sucede nos modelos tradicionais. Nos modelos tradicionais, é o que nós temos aplicado, olhamos grandes empresas, grandes projetos, e não outro grupo e também os espaços de participação para potenciar para outros atores estão limitados porque defendemos ainda um modelo de desenvolvimento centralizado. Tem-se sempre em conta que as economias locais estão integrados no sistema econômico nacional e internacional e que, por conseguinte, os seus problemas são sempre problemas nacionais e internacionais devido aos sistemas produtivos locais ou regionais, são componente dos sistemas nacionais e supranacionais. Quer dizer que os sistemas produtivos locais é que deveriam ser o componente, o PND, que é o instrumento de desenvolvimento nacional, deveria ser alimentado pelos planos de desenvolvimento do nível local para dar o corpo ao Plano Nacional de Desenvolvimento, mas foi feito ao contrário. E neste momento há uma colisão entre o Plano Nacional de Desenvolvimento e aquilo que está a ser solicitado aos municípios em desenhar programas de desenvolvimento local e partindo das necessidades locais. Nesse sentido, existe uma colisão, porque as necessidades dos governos centrais não são as mesmas dos governos locais. Só para dar um exemplo, se nós estamos, os habitantes desta zona aqui, este pertence ao município de São Mizanga, esta área. O município de Luanda, distrito de Engombota. Pois. Quem vive aqui, se estiverem num CACS do distrito, as necessidades, as prioridades dos habitantes desta área será certamente diferente com os de Boa Vista, quem vive naquelas áreas da Boa Vista, também em Engombota. Prioridade, eles podem ter citar como prioridade um jardim para as suas crianças. Já quem vive naquela zona de Boa Vista não terá isso como prioridade, um jardim. Para ele pode ser um posto médico, uma escola, qualquer coisa, mas nunca vai ser prioridade número um no jardim da infância. E também reconhece que, não obstante o caráter essencialmente endógeno do desenvolvimento local, os recursos externos jogam um papel importante na dinamização da área. Visto que, está acontecendo, as experiências e o know-how, o conhecimento internacional, ajuda nos a desenvolver. E não, quer dizer que o conhecimento e a experiência internacional ser o modelo para o nosso desenvolvimento. Finalmente, como os elementos diferenciais mais importante desse processo de desenvolvimento local, a coordenação ou descoordenação das ações de todos, ou seja, das ações de todos os atores internacionais, nacionais e locais, se produzem no território e que a visão estratégica a partir do local é relevante para o desenvolvimento econômico e social, nacional e supranacional. Quer dizer que deve haver um espaço onde haja essa coordenação. Quer dizer que todos os atores, os grupos, as partes interessadas num processo dentro de um espaço territorial, deve haver um espaço para coordenação e a busca de consenso para se desenhar a visão de desenvolvimento. E não apenas a visão de desenvolvimento ser uma preocupação da administração central e o local apenas vir com o projeto. Isto dispersa os esforços, tal como já tem vindo a acontecer. Nessa perspectiva, o desenvolvimento local é entendido como estratégia territorial de valorização dos recursos próprios, contém um quadruplo de dimensões de elementos interrelacionados e interdependentes. Primeiro, a dimensão econômica. Segundo, a dimensão política. Na dimensão econômica, na medida em que as empresas locais demonstrem capacidade suficiente para organizar os fatores produtivos com níveis de produtividade suficiente para poder competir nos mercados, o que ainda não é a nossa realidade. Portanto, essa dimensão ainda não conseguimos atingir. Daí que falar de desenvolvimento local no nosso contexto ainda vai esperar um bocado. A dimensão sociocultural, na forma como os valores e as instituições locais sirvam de base ao processo de desenvolvimento e, por sua vez, se fortalecem durante os mesmos processos. Depois temos outra dimensão, que é a dimensão administrativa, onde os poderes locais, se eles forem capazes de criar um clima local estimulante, capaz de favorecer ou impulsionar o desenvolvimento do potencial socioeconômico local, enfrentando e resolvendo os bloqueios administrativos, econômicos e políticos que existem nas economias e que asseguram durante muitos anos os modelos tradicionais de desenvolvimento. Se nós olharmos na nossa realidade, esse modelo tradicional de desenvolvimento, nós assistimos vários, quer dizer que temos uma carga de burocracia, os bloqueios administrativos, tão forte que mesmo você oferecendo, tendo recurso e quer oferecer uma parceria, essa barreira administrativa não cria exceção. O único elemento que cria exceção à burocracia são os interesses individuais, por questão de amizade ou contato político, ou então por qualquer interesse pessoal em termos econômicos, esse facilita, desbloqueia automaticamente esta barreira. E a dimensão ambiental, visto que os recursos naturais do território são base de qualquer processo econômico sustentável de curto, médio e longo prazo. Esse, do ponto de vista ambiental, agora, na nossa realidade, estamos bem servidos. Mas o desafio é transformar esse potencial em riqueza palpável, que nós podemos palpar. Então, vamos passar à participação dos atores no desenvolvimento local, que é o nosso segundo áudio. Falamos um pouco do desenvolvimento dos passos, do desenvolvimento local, os elementos que influenciam esse processo de desenvolvimento local. Agora vamos olhar um pouco sobre a participação dos atores no desenvolvimento local. Este processo compreende a identificação dos atores e a metodologia participativa. Na nossa realidade, a sociedade civil é que vai à luta procurando um espaço para a sua participação. Até hoje, mesmo com a lei de organização e o funcionamento das administrações municipais, esta sonhada participação ainda não é um fato a nível do país. Ainda não existe esse espaço. Primeiro, começamos já a olhar a lei do Sistema Nacional de Planeamento, que cria apenas dois níveis de participação, a nível nacional e nível territorial. E depois, a lei da organização e funcionamento dos governos provinciais cria dois espaços também de participação, um espaço que é a nível de ordem de concertação a nível da província, e cria outro espaço que é ordem de concertação a nível do município. Mas são espaços, do ponto de vista legal, estão lá instituídos, mas do ponto de vista da mentalidade e da visão do desenvolvimento que se pretende, ainda não está sendo assimilado. Porque o administrador, o governador, olha para aquele espaço, mas não explora o seu potencial. Porque ele não se sente na necessidade de criar um espaço. O espaço, quando foi criado, não foi uma premissa da vontade de quem gere olhar aquilo como elemento, como um valor agregado para promover o desenvolvimento, mas sim como um espaço para poder ouvir e tomar boa nota das preocupações do setor. Então, em termos de desenvolvimento local, se o país quer trilhar nessa época, ou seja, nesse contexto de desenvolvimento local, uma premissa básica de uma política de desenvolvimento local é que os atores públicos e privados enfrentem os problemas do território com a vontade de os solucionar através do consenso. Se não houver um comprometimento entre vários atores locais para enfrentar o problema de forma conjunta e trazer soluções, dificilmente podemos falar num esforço conjunto, conjugado, e também falar em termos de desenvolvimento local. Para tal, é importante incentivar a participação dos atores e organizar os espaços participativos. Quer dizer, que deveria ser até uma preocupação de quem faz a gestão pública procurar criar esses espaços para melhor aproveitar o conhecimento e a capacidade dos recursos disponíveis, ao invés de criar um bloqueio administrativo. Se nós andamos por ali e tentarmos assistir vários casos, imaginemos que temos tempo e tentamos fazer um estudo sobre o funcionamento desses casos. Em muitos casos nós vamos encontrar membros da Comissão de Moradores, que, apesar de que são elementos importantes, eles têm mais informação de alta qualidade em relação às suas áreas administrativas, mas não vamos encontrar aquele potencial que o município tem que poderia apoiar o administrador na gestão das suas tarefas. Nesse contexto, a identificação dos atores é a primeira tarefa que caracteriza o processo participativo. Esta ação tem dois objetivos. Primeiro é conhecer as características básicas e níveis de organizativos dos atores. O seu nível de autoridade, a liderança e também as instituições que estão presentes dentro de um espaço territorial. Segundo objetivo é o de ter acesso a um universo, ou seja, a um inventário dos recursos disponível, permitindo assim convocar todos os atores locais a participar do processo e assegurar que a participação de cada um deles se leve a cabo de acordo com as suas competências, temas incumbidos e caráter das funções exercidas no território. Se eu, por exemplo, vou convocar um CACS e vou falar de saúde, por que que eu tenho que convocar toda a gente? Tenho que ir por especialidade, conhecendo que existe esse grupo que trata da área de saúde, questão de saúde. Então vou convocar, neste encontro do CACS, vou falar de saúde. Vale a pena priorizar o grupo que fala de saúde, porque eles têm o domínio da informação. Se eu vou falar das questões econômicas, quer dizer que conheço a especialidade. E quando tenho que convocar um CACS mais alargado, aí tenho todos os atores, mas pelo menos conheço a liderança, as suas capacidades, o grupo, incluindo o nível de autoridade, há relações entre esses grupos. E não só ser um cargo de representação dos partidos políticos e das comissões de moradores. Por exemplo, dentro desses atores, no grupo desses atores, os principais envolvidos no processo participativo, os principais envolvidos nos processos participativos, podemos citar alguns, por exemplo, como o município, o próprio município, que em geral são motores de desenvolvimento local. As suas competências variam segundo o grau de descentralização dos países. No entanto, os promotores e o responsável pela formulação das políticas e estratégias de desenvolvimento local. Os governos provinciais, em geral, têm certas competências diretamente relacionadas com a promoção econômica, a formação de recursos humanos, isto é, se une às competências mais tradicionais relacionadas com certas infraestruturas, por exemplo, estrada, urbanismo, abastecimento de água, etc. Outro grupo de atores podemos encontrar as associações de empresários. Geralmente são atores locais, muito importantes para o desenvolvimento do território, e agrupam-se em diferentes organizações de acordo com o tipo de atividade, por exemplo, os agropecuários, os industriais, comércio, serviços, etc. Os sindicatos são outro tipo de atores que, apesar de nem sempre intervêm como atores diretos no processo de desenvolvimento ou na formulação de políticas de desenvolvimento local, mas a sua atitude favorável é uma condição necessária para promover o sucesso. Em geral, os sindicatos institucionalizaram aquilo que é o mais comum, a procura do emprego, que a política local procura satisfazer, e apoiam também as iniciativas que tendem a resolver o problema do desemprego. Temos outro grupo, que é o grupo das organizações não governamentais. Inclui um conjunto variado de atores que são parte do território e cuja participação é determinante para o êxito de determinadas atividades ou projetos, dado que estas organizações especializam-se em diferentes temáticas, tais como assistência social, meio ambiente, consumidores, saúde, transparência, política e outras áreas que intervêm. Apesar de atuar a nível local, algumas dessas organizações, dessas ONGs, podem ser de caráter internacional, nacional, provincial ou regional. Depois temos outros grupos de atores, que são as universidades, as instituições de formação não universitárias e outros grupos de intermediação, como os grupos de associações de desenvolvimento comunitário, que atuam mais a nível de base possível. Então, são elementos que o processo participativo deve incluir. Quer dizer que os municípios devem ter um cadastro, quer dizer, um sistema de informação com os endereços, área de competência dessas organizações, para que, no caso que haja necessidade de convocar, para eles poderem influenciar uma determinada política local. Quer dizer, não se pode desenhar uma política virada à educação sem envolver esses atores. Aí nós estamos a falar do desenvolvimento local. Porque o desenvolvimento local tem uma premissa, quer dizer, todo todos envolvidos devem participar na formulação da visão do desenvolvimento. Sendo assim, muito obrigado. Muito obrigado. Perdão, Adão Augusto. Passamos então ao momento de perguntas e contribuições para enriquecermos ainda mais esse nosso espaço de debate. Vamos começar, já temos questões a serem colocadas pelo João Domingos. Mais alguém vai colocar? Depois a seguir ao Nelson. Ok. Faz favor, João Domingos. Depois a seguir o Nelson. Eu acho que é uma ideia bastante. É uma pena que estejamos num número reduzido, mas eu acho que este é um tema que devia chamar a atenção de todos nós na DW que trabalhamos com desenvolvimento. Até porque nós estamos a trabalhar com desenvolvimento local, exatamente. Então, seria muito bom, não só os da DW, mas também alguns parceiros nossos, termos uma abordagem mais aprofundada sobre este assunto do desenvolvimento local e a participação da sociedade civil. Eu percebo que nesse momento quase todas as organizações estão num declínio em termos financeiros e ninguém tem cabeça para pensar muito estrategicamente. Mas é nesse momento que se deve pensar estrategicamente de como vamos promover o desenvolvimento local, mesmo com os poucos recursos que existem. Ou então redirecionar as nossas atuações que incidem sobre o desenvolvimento local. Eu tenho, bom, essas são algumas notas só introdutórias, mas gostei muito dos conceitos teóricos, né, que o Adão trouxe em termos de modelos, né, de desenvolvimento local. E chegado a este ponto, eu acho que é importante que a nível dos governos, das administrações municipais, se definisse uma visão estratégica do desenvolvimento local que se espera para o município. Não uma visão baseada em do nível central para o nível local. É claro que essa visão deve efetivamente estar alinhada à estratégia central, mas a nível local tem que ter uma estratégia e uma visão local do que é que queremos para o município a longo prazo. E, claro, obviamente, deve incluir a participação de todos esses atores que o Adão falou. É uma pergunta para o Adão. Não sei se acha possível, neste cenário que existe em Angola, em termos de criar uma visão, cenário em termos de que o poder ainda é bastante concentrado e as decisões são tomadas também muito de forma vertical, mesmo a nível local. Se acha possível, nessa altura, que os municípios podem criar uma visão conjunta de desenvolvimento para o município? Não sei qual a sua, quais as barreiras, quais as fragilidades que existem a nível do município que pode esbarrar ou dificultar, né, esta visão de desenvolvimento do município. A outra questão tem a ver com... deixa eu só ver aqui na minha nota. Você acha que existe um modelo de desenvolvimento local em Angola? Essa é uma pergunta assim, bom, muito a queima-roupa, né? Mas se tiveres que olhar para os diferentes modelos de desenvolvimento que existe e olhando um pouco para as características de alguns modelos de países que já estão muito mais avançados, como disse, alguns países até da América Latina, né? Consegue visualizar que há um modelo que nós estamos a seguir? Qual é o nosso modelo de desenvolvimento local, afinal? Yeah? Só para início de conversa, da minha parte, é isso. Eu tenho muitas inquietações relativamente à abordagem, e associo-me ao João Domingos, que é um tema importante, mas já não me aproximo tanto no entendimento de que o desafio é estratégico. Penso hoje que o desafio é fundamentalmente operativo. Portanto, nós temos muito o que fazer. Nós tivemos um percurso bom de diálogo, né? Chegamos até a ter agora, 2011, a nossa lei sobre planeamento, portanto, que aporta contribuição na parte estratégica, muito boa. Temos a rede de pobreza, que também corporiza já discussões estratégicas, mas em termos de prática temos distanciamentos muito grandes. Isso não nos faz ser respeitados no quadro das relações externas, né? Nos tem mesmo com bons tagarelas e não como alguém a quem se deve levar a sério. Não nos levam efetivamente a sério na opinião que tenho, nas relações que tive pelo mundo afora com os outros atores. Nos levam mais a sério porque sabem que aqui é uma oportunidade para vir fazer dinheiro. Então penso que nós temos fundamentalmente um desafio de fazer. Mas neste capítulo também não é honesto dizer que não fizemos nada. E uma coisa que eu acho que é interessante, não sei se vai se fazer esse enquadramento em sede dessa discussão do desenvolvimento local, que é, por exemplo, o surgimento do Quilamba, o surgimento das centralidades, que trouxe dignidade de vida para as pessoas e fez uma ruptura muito grande com a forma de viver até aquele momento. Penso que isso se dá a partir de 2013, não? Faz uma ruptura muito grande, de 75 até 2013. Quer dizer, o nível de vida era completamente precário e a partir de 2013 dá-se uma ruptura mesmo. Aquilo foi um verdadeiro... Uma verdadeira viragem de 360 graus. Eu acho que aquilo pode ser um exemplo interessante. Mas sempre como digo, isto pode efetivamente inspirar ganhos excedentários, ou seja, ganhos para lá daqueles que estão a beneficiar dessa vivência. Eu sempre entendo que aquilo devia inspirar, porque nós temos muita dificuldade até de concepção, e também enquanto a nossa qualidade de vida for precária, a competência conceptual também vai ser baixa. O que nós temos em termos de aporte conceptual, de aporte estratégico é estrangeiro, né? Devem saber que Angola está a pagar para consultores quase a metade que paga para todos os 300 mil funcionários públicos. É muito dinheiro que se paga para gente pensar por nós. Então, nós temos dificuldade de pensar, porque a nossa qualidade de vida também é muito, muito elementar. Mas nós já temos esse elemento em nos pegar. Quer dizer, antes era impensável. Aliás, não fomos nós que concebemos aquilo, foram os chineses, né? E poucas pessoas conseguiam atingir esse estágio de raciocínio. Quer dizer, poucas pessoas conseguiam na sua reflexão acreditar que nós algum dia teríamos uma vivência como Quilamba, ou como Sekele, como esses espaços. Portanto, em conclusão, eu penso que... O que temos que fazer, fundamentalmente, é fazer agora. E nesse espaço era até interessante, porque historicamente é interessante, não sei se viram o filme de ontem, da luta de 61. É muito interessante ver os atores que naquela altura começaram a lutar para hoje nós termos a independência. Amanhã somos nós que vamos ser observados também, quer dizer, o que é que efetivamente nós fizemos, porque o progresso inevitavelmente vai acontecer. O que é que efetivamente nós fizemos hoje, e nós temos até aqui uma situação de privilégio em relação a muitos angolanos, em relação aos 24 milhões, nem todos os angolanos têm a primazia de interagir com um ator como é a DW. Então, nós efetivamente podíamos pensar com alguma propriedade, o que é que nós podemos fazer para os próximos meses do ano, porque aqui o desafio é operativo, não é, na minha opinião, fundamentalmente estratégico, para tornarmos, por exemplo, uma rede de pobreza comum, e aqui o exemplo é paralelo com o nosso colonizador. Em Portugal você encontra organizações que são efetivamente agentes de desenvolvimento. As organizações, elas mobilizam $1 milhão, €1 milhão, €2 milhões. Como é que nós podemos tornar uma rede de pobreza como um verdadeiro agente de desenvolvimento, não residual, mas central, com capacidade efetivamente de captar recursos e assumir um papel relevante? Penso que nós podemos aceitar esse desafio. Ok, muito obrigado pelas vossas observações, comentários. Começando no João Domingos, visão local, se existe um modelo local de desenvolvimento. Modelo de desenvolvimento local em Angola. Ok. Nós estamos a experimentar um tipo de modelo de desenvolvimento local tradicional. Eu vou pegar a questão do Quilamba, a questão da zona especial, zona econômica especial. Okay? Realmente, se olharmos a atitude, as atuações do governo de Angola, na promoção, ou seja, na tentativa de promover a economia para melhorar as condições de vida da população, partindo dos projetos habitacionais, programas de água, de saúde e de promover o empreendedorismo e criar também criar empresas para gerar emprego. Se olharmos, apesar a nível local ser envolvido no acompanhamento dessas políticas, mas não há espaço para a sua intervenção de forma efetiva. Quer dizer que os programas e projetos são desenhados a partir da administração central, inclusive a sua implementação é acompanhado com recursos humanos do governo central. A construção das zonas especiais é do modelo de uma economia de expansão. A economia de expansão é aquela economia que consiste na concentração das grandes zonas industriais nas grandes cidades, criando, obviamente, esse desequilíbrio entre as zonas rurais de produção agrícola e as zonas tidas como privilegiadas. E no, com esse comportamento, nunca vamos atrair um industrial a ir, por exemplo, ter a iniciativa de implantar o seu projeto numa comuna ou num município, por exemplo, de uma província como Zaire. Quer dizer que os modelos, as prioridades de econômicas são definidas a nível central. As províncias não definem as prioridades econômicas. Este ano, se ficarem atentos, vamos ter uma ou duas províncias de bandeira, onde as atenções estarão viradas. Em 2014, tivemos a província como a província do Zaire, com alguns projetos, e onde temos sempre o governador província do Zaire a falar sobre os projetos, mas são projetos do âmbito do investimento público. E todos os projetos de investimento público, o PIB, são projetos nacionais. Okay. Então, temos sim o desenvolvimento local tradicional e não o desenvolvimento local que atualmente os países desenvolvidos e em via de desenvolvimento defendem. Bom, mas parece que há várias iniciativas que tendem para algumas coisas, mas não assumir numa lógica desses novos modelos, de que nós estamos a fazer isso e criar condições para que os passos necessários sejam dados até chegar ali. Mas há uma tendência de fazer coisas assim, muito dispersas, uma coisa ou outra, que aparentemente mostram que não, estamos a ir para lá, mas não há um assumir de que estamos a fazer isto nessa lógica, né, de criar esse modelo de desenvolvimento local. Mas eu desculpem, bom, tamo, é debate, né? Desculpem, o Nelson falou numa coisa que eu concordo, mas discordo. E discordo exatamente porque acho que esse tipo de pensamento é que nos tem feito estagnar. Um pensar em resolver problema agora, quando não paramos estrategicamente para pensar e desenhar coisas do que vamos operativamente fazer. E os municípios estão nessa cena. Eu, em 2 anos atrás, no encontro no Ministério do Planeamento, um dos responsáveis disse que nós estamos com um grande desafio para começar a criar um novo modelo de pensar nos municípios, que nós não somos bombeiros. Nós agora temos que pensar em planear. E às vezes é preciso parar até o operativo que você está a fazer, porque senão estamos a fazer muita coisa, a pensar que estamos a fazer. Mas estamos sempre a repetir, estamos num ciclo que as tantas não estamos a resolver nada. Ok? Então eu continuo a insistir nesse tipo de pensamento estratégico, que é preciso parar, planear e pensar a longo prazo, médio e longo prazo. Né? Yeah, falávamos aqui de que se temos um modelo ou não temos desenvolvimento local. Eu, enquanto trabalhador da DW, estávamos a acompanhar um projeto de desenvolvimento municipal. Ensaiamos alguns modelos, vamos dizer que até certo ponto foram assumidos, mas devido a essa dependência quase que total do governo central, as coisas às vezes não avançaram. Por exemplo, quando se desenvolveram planos integrados municipais, esses planos integrados municipais foram construídos com todos os munícipes, né? Em fóruns, discussões muito alargadas, a visão do município daqui a 5 anos, as pessoas construíram, todos foi uma construção comum, quer dizer, eu quero ver um município daqui a 5 anos assim, assim, assim, assim, assim. E foram construídos esses planos municipais integrados, estavam ali, as próprias administrações também, de certa forma, assumiram. Nós, por exemplo, no Dandor, envolvemos até técnicos do governo provincial, deram o seu parecer, comentaram e tudo mais, estava tudo ali. Que são ferramentas para ir ver e ir buscar e para depois implementar. Mas no final do dia, nada. Yeah. Por causa dessa dependência que existe do governo central. Eu queria fazer uma parte em relação a isso. Não sou tão experiente e dominador dessa matéria quanto o Samunga, o João Domingos e o Adão Augusto, mas eu e o Samunga experimentamos um bocado isso em 2005 no Sambizanga. E que foi, de todas as formas, participativo. Há um aspecto que, depois de fazermos o plano, que fez com que o processo não avançasse, a orçamentação participativa. Aí, depois de termos feito o plano, notámos que havia incapacidade ou insuficiências dos planificadores orçamentarem tal plano, para depois submeterem à apreciação do governo central. Quanto a isso, eu também gostaria de colocar essa questão. Já foram identificadas várias lacunas, o Governo Central, os Governos Centrais dizem que os planos devem ser elaborados ou os programas são feitos como até hoje estão a ser feitos pela vertical e depois baixam para os governos locais para então implementarem. Na perspectiva do Adão Augusto, será que essa ação é realizada por desconhecimento ou há também uma certa insuficiência em termos de capacidade humana nas administrações locais? Será esse o fator central que faz com que ainda não se mudou o método de planificação? Deixa eu complementar uma pergunta. Por causa da tréplica, que acho que é interessante aqui. Talvez as funções do Estado nos ajudam a responder, subsidiam, na verdade, opções a ter. O Estado tem a função política, administrativa e jurisdicional. Para alguns fica pelas três. E Sócrates já nos dizia, né, que primeiro você vive e depois filosofa. Em que medida isso nos ajuda a perceber que nós, Rede Pobreza, se não ganharmos força política, que estou a lembrar que o Estado tem a função política, se não ganharmos força política, o ator político não te vai ter em conta. Ou seja, se a Rede Pobreza quer fazer valer, e aqui é preferível ter um debate concreto, quer fazer valer a sua influência junto do ator político, os seus planos junto dos atores políticos, ela tem que ganhar força política. E se ela não fizer, sobretudo, dinamizar-se economicamente, ser um ator da economia local para gerar dinheiro, ela não vai ter força política. Então, por mais vozes que ela gritar, não vai ter influência nenhuma sobre o ator político. E, portanto, ela vai conseguir isso, mas hoje fazendo, já temos muitas ideias. Isso não é descartar a necessidade do estratégico, né? Mas é preciso ter um momento em que nós passamos para fazer. E eu acho que esse é o momento atual. É reconhecer o que já foi pensado. E enquanto está a se fazer, não significa que se vai descartar a necessidade de pensar. Mas você coloca 20 indivíduos, 20% a pensar e 80% a fazer. Penso que é o entendimento. Não sei se o João Domingo concorda comigo. Não, de todo não. Porque, desculpa lá esse debate assim com... Mas eu estou... A questão estratégica que estou a colocar, eu não estou a dizer que, em outras palavras, o país não tem rumo, não tem norte, não tem um pensamento estratégico. Isso existe. A nível central, há toda essa estratégia, há planos, há digamos assim, políticas, há programas, há legislações que foram criadas com vista exatamente a melhorar o sistema de planeamento no país. Mas é que isso depois não pode ficar nesse nível. E exatamente é aqui onde eu concordo consigo. Nos níveis mais abaixo, principalmente no nível municipal, tem que haver uma estratégia operativa. Mas esse deve ser um pensamento estratégico de como vamos operacionalizar esses planos que são do nível nacional ou provincial. Isto não existe. O que existe é exatamente só os municípios colocarem na prática aquilo que lhes é orientado nos níveis provincial ou nacional. E é claro que o modelo de governação que temos não permite muitas outras manobras. Não, mas é melhor não esquecermos também qual é o modelo de governação que temos. Para fazer essa análise é importante ver. Você tem um modelo centralizado, descentralizado, concentrado, desconcentrado. Como é que é o modelo? É funcionável ou não para esse tipo de prática que estamos a querer discutir? Mesmo que o Samunga colocou aqui, por exemplo, que fizeram bons planos, não sei o quê, isso me convida até a uma outra reflexão. Será que a coisa não avança porque é uma iniciativa de um agente externo que vê essa necessidade ou é uma necessidade dele próprio? Porque é um agente externo que viu, conseguiu recursos e está a influenciar para isso. Ou isto é uma necessidade dele? Mas o Adão, em determinada passagem, falou desse aspecto, que é importante que os atores locais se revejam dentro do plano e criem. E que os planos sejam de sua própria iniciativa, não é verdade? Ok. Em relação à questão que colocou o Tiago, relativamente a se existe ou não capacidade humana ou recursos financeiros que fazem com que os planos não avancem. As iniciativas que disse o Samunga, eu acho que foi no âmbito de um programa do PNUD para dinamizar a participação dos atores sociais na elaboração dos planos de desenvolvimento municipal. E veio dar o produto que é a lei 7, não é? A lei 2.07, e que depois evoluiu para essa lei, a lei 10, a lei 17/10. Ok. O maior problema, um dos problemas, não todo, mas um dos problemas dos municípios em implementar projetos de iniciativas locais é o grau de desconcentração. Existe a desconcentração das capacidades, ou seja, em termos de tarefa, mas não há uma desconcentração ou descentralização das capacidades financeiras e de recursos humanos. Esses dois elementos. O município não tem capacidade de recrutar um técnico, porque vai criar dificuldade de inscrever no sistema financeiro para sua remuneração. E, por outro, existe um limite financeiro. Os municípios têm uma dotação orçamental para despesa de funcionamento, água, papel, etc., etc., mas não têm orçamento para aplicação nos projetos. Tanto é assim que o grande parte das necessidades dos municípios, eles levam vão, e têm um prazo muito curto para esboçar o plano de tarefa e depois recebem um convite hoje, às 16, depois o administrador tem que ligar para o chefe do planeamento para sentarem e escrever e depois ir participar numa reunião no governo da província para inscrever a necessidade do município. Os planos, os programas de desenvolvimento do município, que poucos municípios ainda conseguiram elaborar, mesmo assim, têm muita dificuldade para ser financiado. Por um lado, também os administradores ainda não entraram nesta lógica de olhar os atores sociais lá fora como valor acrescentado para sentar e dizer o que é que vamos fazer e onde é que vamos encontrar o dinheiro. Eles estão totalmente dependentes do Orçamento Geral do Estado. Então, este pode ser um dos elementos, mas em termos, para nós falarmos em desenvolvimento local, olhando pelo sistema moderno que temos que seguir agora, que o desafio de desenvolvimento local apresenta, ainda temos muito desafio. Muito desafio. Um primeiro desafio mesmo é organizar os processos participativos. Esse é um dos grandes desafios. Porque o desenvolvimento local, uma vez assumido, ele provoca outros tipos de reação. Quer dizer que ele vai influenciar a reestruturação, quer dizer que provoca uma reforma institucional. Quer dizer que ele vai fazer com que as necessidades do desenvolvimento local obriguem ao governo central a criar instrumento de operacionalização dos projetos a nível do município. Por exemplo, leis de finanças locais, né? E outras formas de arrecadação dos fundos a nível local, muito mesmo antes de entrar, de institucionalizar, ou seja, da alteração da gestão a nível político, que é a questão das autarquias. E as autarquias será também, nesse sentido, a própria dinâmica do desenvolvimento local obrigará os governos centrais a desconcentrar determinadas responsabilidades administrativas, trazendo consigo as autarquias. Ainda na senda dos planos municipais integrados, o João Domingo vai se lembrar. Nós fomos ao Andulo e na altura o município de Andulo estava até na moda, né? Fomos para lá para fazer uma avaliação dos planos integrados que foram elaborados naquela altura. E nós demos conta que, por exemplo, no Andulo as coisas estavam a acontecer. Sobretudo porque porque a administradora era dinâmica e vendeu aquele produto. Tanto é que nós tivemos conhecimento que ela, quando viesse para aqui para Luanda, o primeiro-ministro estava curioso em saber o que é que estavam a fazer, reunia em particular lá com o ministro da altura do território, porque ela vendeu aquele produto, vendeu a Sonangol, vendeu a Unicef, vendeu algumas empresas, e essas empresas levaram lá projetos e aconteceram. Pessoal, ela, sim. Não uma visão estratégica de yeah. Quem está a governar. Mas era uma. Mas eu sim. acho que é uma boa iniciativa. Para mim, acho que tem que se começar de alguma forma. Yeah. Ou com alguém, ou de alguma forma. Mas que a coisa aconteça. Yeah. E pode ser isso que provoca afirmativo. Mudanças também no sistema. Yeah. Exatamente. Yeah. Isso. Era uma grande iniciativa. Está aí o João Domingo. Nós fomos, visitamos inclusive projetos que estavam a ser implementados naquela altura, em função daquele plano que eles haviam elaborado. Recursos até das empresas petrolíferas, yeah. porque ela tinha um plano em concreto e esse plano era pensado com os diferentes atores locais. Yeah. Sim, mas a minha questão aí seria, né? Esse bom exemplo, né? Mas depois de um ano, assustamos que ela acaba sendo afastada. Ela foi afastada, transferiram para outro município, né? Ela foi para um município mais estratégico ainda, onde tem diamante. Agora está naquele município do Pié, que tem diamante. Não, ela saiu do Andulo para o outro, para aquele areia, onde tem areia. Lá onde tem os azeiros de coisa, tem diamante. Yeah, porque, para mim levanta só a questão, né? A questão que eu queria levantar e entender. Será que isso é desconhecimento dos administradores? Ou será que politicamente não lhes é permitido, né, essa abertura de que eles mesmos podem correr atrás de recursos? Essa é uma questão, desculpa, vou entrar novamente. Essa é uma questão muito debatida. Eu estou lembrado na altura, ainda estavam lá, quando essas reservas fundiárias do Estado. Eu estou lembrado de que houve uma altura que não sei se é Ministério do Urbanismo, também estão sempre a mudar o nome. Eles estavam a criar algumas dinâmicas em várias províncias. Eu participei num desencontro onde estava o arquiteto Gamero, estava aquele que foi também colega das ONGs, que depois passou para o Ministério. Houve um encontro que o Adão, ele dizia que as pessoas não têm cultura jurídica. Quem? O homem da Terra, não? Que era da Terra. Quem é o nome dele? O nome dele agora não me vem. Yeah, ele dizia na altura que os administradores têm que ser também um pouco criativos. Agora, a reserva fundiária vai ficar aí até quando, né? É reserva fundiária, mas é reserva fundiária porque o Estado tem alguma. Mas o administrador tem que ser criativo, no sentido de fazer, elaborar um plano físico para aquela área que é a reserva fundiária. Mas será que o plano. Vai ficar reserva fundiária até quando? Mas será que o plano a elaborar depende dele? Sim, o que eles estavam transmitindo naquele dia dizia que depende dele, depende da criatividade do administrador. Eu fico a pensar com dois botões e há dias eu estava a pensar nisso. Há coisas que ainda não são assumidas porque não convém. Não, veja, não parece com a Europa. Colegas, vamos. Não parece com a Europa. Está. Está onde? Ok. A dinâmica dos municípios hoje, se vamos olhar a cidade de Luanda, experimentou-se abrir, quer dizer, um processo de desconcentração mais aberto. Entrou em colapso. Entrou em colapso por quê? Em termos de tarefa, foi tudo descarregado para o município. Mas não foi descarregado em termos de recursos. Yeah. E em pouco tempo, em poucos dias, não é? Em poucos dias, Luanda entrou em colapso total. Isto para dizer que o desenvolvimento local deve ser assumido em todos os níveis, porque ele é uma estratégia. E uma estratégia é integrar. Todos os elementos têm que estar lá. Na ausência de alguns elementos, há um fracasso. Como não é uma estratégia, vai depender da vontade individual de cada um no nível local. Explique tecnicamente não são as bases que influenciam o topo, o topo é que acorda a tua exposição e partilha o poder. Se nós estamos a falar em desenvolvimento, até porque o desenvolvimento não está nas infraestruturas. Nós podemos ter essa casa muito bem pintada, muito boas mobílias, mas se a beleza, as condições da estrutura não refletir nas pessoas que nela utilizam, em poucos dias, luz todo desaparece. Quer dizer, o desenvolvimento tem que estar associado às pessoas. E para ele estar associado às pessoas, essas pessoas que vão beneficiar desse desenvolvimento têm que estar envolvidas, têm que ser parte integrante. Primeiro têm que ter consciência do problema e depois estar dispostos e disponíveis para enfrentar este problema. Aí vão definir uma visão do país ou do município. Se nós olharmos, é mesmo o PND, já leste várias vezes o PND, qual é a visão do PND que tens na sua mente? Quase. Crescimento, emprego e Amazônia. Pois. Não é? Então, quer dizer que a visão tem que ser assumida. É como as organizações, estamos a falar das organizações da sociedade civil, nomeadamente as organizações não governamentais, as ONG, onde a Development Workshop está inserido. Essas práticas, essa visão, e como estamos a dizer, cada um tem que fazer um pouco de tudo. Estamos a falar do ponto de vista das instituições, não é? Criar esse comportamento. O que é que vai fazer? Se eu tenho um projeto e tenho recurso, vou atuar num dado território, tenho que procurar integrar esse projeto nos objetivos desse espaço territorial, que é a administração municipal. E temos que trabalhar junto. O que acontece, o que tem acontecido agora? Nós temos espaço como capela. Cada um protege o seu espaço e atua sozinho. Se eu tiver que convidar, quer dizer, promover a participação de uma outra instituição, ele só vai vir como convidado, mas não estará diretamente envolvido, porque estar envolvido significa dizer que eu tenho que, entre eu e ele, temos que conhecer todo o elemento do projeto, incluindo o orçamento. Incluindo o orçamento. Aí sim nós estaríamos a trabalhar juntos. Quer dizer que a mudança de atitude tem que começar, quer dizer que de atitude institucionalmente e não dos indivíduos. Então, vamos. Essa visão do desenvolvimento local não deve ser apenas somente do governo, quer seja central, provincial ou municipal. É uma responsabilidade também das associações, ONGs e outros que implementam o projeto. Qual é a visão de desenvolvimento que têm em relação àquilo que eles estão a tentar influenciar e mudar? Por exemplo, nós, a DW, qual é o modelo de desenvolvimento que nós estamos a defender? Desde logo, nós sempre estamos a falar da questão de maior inclusão, participação do cidadão, porque acreditamos que isto pode promover um melhor desenvolvimento local na definição de políticas, de programas e projetos. Se não existir isto, na nossa visão, o desenvolvimento pode entrar em colapso, as coisas não funcionarem. Então é preciso que, do ponto de vista institucional, se crie também essa visão de que modelo nós queremos trazer para fomentar o desenvolvimento local. Mais questões? Algum comentário a fazer? Da sua parte, é tudo? Talvez lembrar que não sei qual é a visão que tem da Europa, que é a nossa referência, né? Imediatamente depois da América Latina, que vai fazer um projeto autônomo. E, e, e, gerar uma certa contenda no diálogo entre a Europa e a América Latina. Muito interessante, acompanhei de perto esse debate de intelectuais em torno do modelo de desenvolvimento. Mas parece que a Europa começa de cima também, não teve como começar de baixo. Por um lado, historicamente analisado, você vai ver a Europa começar de cima. Mas por outro lado também, análise histórica mais recuada, vamos ir buscar a Revolução Francesa, vê que todo aquele ideal de igualdade, de inclusão, vai ser induzido pelas massas. As massas é que se rebelam contra aquilo e depois, quer dizer, geram um governante com ideal de igualdade e por isso consegue fazer assumir esse compromisso. Nós não tivemos essa possibilidade ainda de impactar as nossas lideranças com esses ideais e, portanto, não se pode esperar que haja esse de cima. Esse de cima não vai acontecer antes de nós conseguirmos impactar esses ideais. Concorda com a nossa visão? Eles aprenderam muito bem com a experiência da Europa, como está a dizer, do Nelson. Após a crise dos 30, depois da Guerra Mundial, uma Europa após a crise, eles evoluíram por esse tipo de modelo de desenvolvimento, de concentração das indústrias, e criou um grande fosso, né? Desequilíbrio, muito desemprego. Quer dizer que o desenvolvimento é apenas desenvolvimentos institucionais e não um desenvolvimento virado para a história. Quer dizer, essa lição da Europa, ao mudar o desenvolvimento para as pessoas, porque passaram por uma experiência negativa. Agora, nós, como uma nação jovem, deveríamos aprender os exemplos negativos para não repetir os erros, porque o que é que nós fizemos? Como, quer dizer, que aprendemos como fazer com que a sociedade, como a sociedade civil na Europa conseguiu rebelar-se, criou outros tipos de transtornos e fez com que hoje a Europa seja o que é. Então, o que é que nós estamos a estudar? Nós estamos a estudar como estancar esse tipo de manifestação, não é? Como estancar esse tipo de manifestações para não criar outro tipo de constrangimento no sistema de gestão. Mas aqui tem algumas reflexões, nós não tivemos tempo, fiz isso muito rapidamente. Algumas reflexões que vai na linha que vocês estão a coisa, e diz aqui que o êxito de uma estratégia de desenvolvimento local está condicionado pela disponibilidade de recursos. Nós estamos a falar de recursos humanos, técnicos, empresariais, financeiros, etc. Mas depende em grande medida da capacidade para criar condições que facilitem o aparecimento das novas empresas. Criar as condições que facilitem as novas empresas, porque o desenvolvimento sem economia é esse. A economia joga um papel preponderante no desenvolvimento. E quem faz com que a economia, a forte economia é feita pelas empresas, pelo seu nível de produtividade. Se nós não criarmos as condições para o surgimento das micro, pequenas e médias empresas, esquece o desenvolvimento. Não acham que essa seja a dependência excessiva de consultoria, etc., vai influenciando um bocado também nessa questão? Por isso é que não damos o salto. Esses gajos querem continuar a levar os totais 8 bilhões de dólares por ano. É isso, cara. Ok, caros colegas, acho que esse é o tema para um próximo debate. Para finalizar, agradecer a presença e a apresentação do tema do cidadão Augusto, muito obrigado também pela vossa presença e lembrar que sem economia não haverá desenvolvimento local. Muito boa tarde e até a próxima sexta-feira.